Cadê a moto? Vocês pensaram que eu não ia subir nessa moto? DJ Manuel Júnior! Eu fiz moto de motel, cê tá de cima do banco. E as mina por cima de mim com vestido levantando. Já fiz moto de motel, cê tá de cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Olha aqui, vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. DJ Manuel Júnior. Alta aí, cê tá em cima do banco, a mina por cima de mim com vestido levantando. Fiz moto de motel, cê tá em cima do banco. E a mina por cima de mim, levanta, meu amor, vai. Sarrando, sarrando, ah, vai. Olha, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando, vai. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa, toma de frente. Vai tomar de costa, tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente. A gente faz em moto que muita gente não faz em carro. Vai avião, bora avião, bora avião. O mestre DJ Manuel Júnior. Sucesso e simplicidade é a nossa marca. Alô. Por favor, não desligar o telefone, amor. Quero tanto falar contigo. Sim, sei que eu errei, mas tô aqui pra te pedir perdão. Por favor, não acaba comigo. Mônica! Eu não acredito mais, sai daqui, seu cínico. Você não quis ficar comigo. Agora vem com esse papinho. Por favor, amor, fica comigo. Vai! O nome dela é Mônica Oliveira. Se fora, bandido rei. Tamo junto e misturado, Mônica. Sucesso, hein? Amor, por favor, não desliga o telefone, amor. Quero tanto falar contigo. Sim, sei que eu errei, mas tô aqui pra te pedir perdão. Por favor, não acaba comigo. Eu não acredito mais, sai daqui, seu cínico. Você não quis ficar comigo. Agora vem com esse papinho. Dizendo tá apaixonado, mas não cola não. E eu não acredito não. Não existe mais perdão. Necessito do teu amor e do teu carinho. Na vida sem você sentido, por favor, amor, fica comigo. Necessito do teu amor e do teu carinho. A vida sem você não faz sentido. Por favor, amor, fica comigo. Te quero, vem ficar comigo. A vida sem você pra mim não faz sentido. O que eu posso fazer? Estou arrependido. Me dá mais uma chance, por favor, fica comigo. Te quero, vem ficar comigo. A vida sem você pra mim não faz sentido. Só 18 aninhos, o que vai acontecer? Já sabe, né? E o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar,

Produções e Mixagens. DJ Manuel Júnior, o criador de sucesso. Gostou? Então compartilhe. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente, porque tu sabe com ele tu tem moral. Coloca o CD do Vanderlei e passa mal. Obrigado, Vanessinha. E passa mal. Coloca, vai, vai, vai. Vamos no moço pra chamar a amiga dela, pra ligar pra ela. Hoje bateu a vontade de beijar. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente, porque tu sabe com ele tu passa mal. Coloca o VCD do Vanderlei e passa mal. Coloca o CD do Vanderlei, senta no grau. Coloca o CD, chama, chama, vai! É na pegada do Ani! Estúdio MJ Produções. Olha que pega o telefone, oi, liga pra ela. Bota um contatinho pra chamar a amiga dela. Juninho, liga pra ela. Hoje bateu vontade, vem. Ô, novinha, não abandona o bonde da gente, porque com ele tu sabe que tem moral. Coloca o CD do Vanderlei, senta no grau. Coloca o CD. Tamo junto, meu brother. Já, vai, vai. É na pegada do Nani. Tchê. Atenção, Itapipoca! Itapipoca! Tem alguém cansado aí? Então vamos se jogar agora. Solta o pancadão, vai. Quem tá feliz, tira o pé do chão. Manuel Júnior. Manuel Júnior. Pode começar, que é espaço pra bunda gostosa, segurando o braço que eu vou. Esse bumbum faz sumaratu, esse bumbum faz sumaratá. Esse bumbum faz sumaratu, esse bumbum faz sumaratá. Maratone tu! Esse bumbum faz sumaratu, esse bumbum faz sumaratá. Vai, vai. Esse bumbum faz sumaratu, esse bumbum faz sumaratá. Esse bumbum faz sumaratu, maratu. Maiane Rodrigues, Barra Íntima. Sem dúvida, ela tem vida própria. Eu tive que rir. O espaço que ela se joga é do chão que ela gosta. Então pode começar. Que é espaço pra bunda gostosa, segurando o grau. Sem dúvida, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. O espaço que ela se joga, passe bem devagar. É do chão que ela gosta. Assim é maior. Vai. Nesse bumbum faz um baladão, faz um baladá. Nesse bumbum. Fala Lucas Braga, meu baixinho. Nesse bumbum faz um baladão. Tu, tu, tu, tu. Vai. Nesse bumbum faz um baladão. Nosso amigo Jefferson Moraes, tudo certeza. E vamos por partes. Te falo meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Me fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ao parque, você escolhe. E eu vou lá te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá e vamos construir o mesmo espaço. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, fecha os olhos e deixa rolar. Sucesso absoluto. Eu disse vamos por partes. Eu te falo meu nome, você o seu. Mas que prazer te conhecer. Fala mais de você e o que prefere fazer. Balada ao par que você escolhe. Eu vou lá, eu vou lá. Te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá e vamos construir o mesmo espaço. Love.

é o perdigão. Há muito tempo que eu quero você. Tenho inveja do seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. E o que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de quem já te ama. É só, agora é coisa de rico, Jonas Liró. Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou casa, dou comida, te entrego a minha vida, faço tudo com seu nome, eu só não largo a bebida. Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama e dou comida, te entrego a minha vida, faço tudo com seu nome. Eu falei pra ela assim: vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã, me mexe o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã, vai desce o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã, vem desce o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum, vai desce o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vai com o bumbum, vai mexe o bumbum, cuida! Que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas alientes ficam louconas e joga com a gente. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas alientes ficam louconas e joga com a gente. Eu falei pra ela assim, ó: vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã, vai desce o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã, vem desce o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã, desce o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã. E ela ficou animada. Fiquei sabendo, Thiago Rica. Então para, já pode ficar pelada. Não respara, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no safadão, no alas ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. O nome dele é Josu. João Amaral, vai, vai João, vai, vai embrasando, vai. Cadê ela? Vai embrasando. Aqui? Vai embrasando. DJ Manuel Júnior. Aqui só toca as principais. E aí, barraca? Marcelo Barraca. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada, não repara, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no perdigão ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando, Maceió. vai embraçando. Ah, ah, ah, ah. Vai embraçando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vai embraçando. E se o mundo é só loucura, é no mundão que ela quer tá, fazendo as mina tremer e os malandros viajar. Sabe seu potencial, abre mala pra elas passar. Prega a balança, dança com as meninas vão dançar. E com prega a balança e dança, as meninas quer sentar. Toda profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah. No mundão que ela quer tá, fazendo as mina tremer e os malandros viajar. Sabe seu potencial, abre ela pelas passar. Prega a balança e dança e as meninas vão sentar. E não prega a balança e dança e as meninas vão sentar. Tá profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah. Outra profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah. Adora sentar. Ai, ai, caralho. Olha a pressão. Isso é caninana. Vem. Hoje eu acordei sentindo falta. O som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Bocas de batom no meu espelho e no canto do quarto um travesseiro ainda tá ali jogado, todo empoeirado. Já faz mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem. E a saudade não me deixa não. Só restou um coração vazio que o resto você levou. Vou rodar toda a cidade te trazer de volta, meu amor. Fazendo sucesso pra você. Vem comigo, eu tenho o prazer e a alegria de chamar meu parceiro, meu amigo Safadão. Vai Safadão, vai Safadão. Pegada sempre que subir na contramão. Ô meu amigo Caninana, tamo junto. Hoje eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado e cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Bocas de batom no meu espelho e no canto do quarto um travesseiro ainda tá ali jogado, tá todo empoeirado. E já faz mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem. E a saudade não me deixa não. Você levou. Sucesso da Fenomenal, Márcia Felipe. Estúdio Produtora MJ Serviços em Gerais. 96 99132 4115. Daqui eu quero ouvir vocês, vai. Quem aprendeu a dança que é bom demais, vai envolver sem a batida do papai. Destreme tudo quanto sofre batidão, tocar corneta. Sacode o médio, galeguinho das encomendas. Vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe. Eu disse vai, ou vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, só sobe. Bora, galeguinho, bora, galeguinho. Vai, é o sapadão que tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na boca, toca corneta, sacode o médio. Ah! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Cadê o bababá kit? Eu disse vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Júnior e Piana. Oi! Isso aqui é do meu patrão Jorge Luiz, Mansa Flor, diz se ele gosta. Sucesso. Eu disse sexta, eu ia ao fim na balada. Eu fui forçado a sair de casa. Pararara. Meus amigos sabem que eu não nego o pimpar. Me dei um vale night, Deus me livre, ela me achar. Tudo aqui tentado, pode beijo sem batom. Mesa sempre nova no escurinho. Já tava no clima, quase que me apaixonando. Perna gelou, meu celular tava vibrando. Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e essa amiga dela, coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Você tá lembrando que já teve ex, tá me ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Soltou, quem não devia soltar. O problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear. Quando ela começar a arrojar na batida do paredão, bebeu, desceu o bolo. Na batida do paredão, bebeu, desceu o bolo. Na batida do paredão, bebeu, desceu o bolo. Pega aquele